Essas horas, ô Caio, o que será que aconteceu? Alô? Oi, filho. Oi, mãe. Tudo bem? Tô bem. Queria te falar um negócio. Tô trabalhando. É rapidinho, por favor. Fala. Ô, mãe, já faz um tempo que eu queria te falar. Sou vida louca, mas tô disposto a mudar. Só pra não dar mais esse desgosto pra ti. E todo dia eu vejo a senhora sorrir. Ô, mãe, ô, mãe, ô, mãe. Calma que agora é só questão de um tempo. Pra ter uma casa, uma nave que corta o vento. E desse jeito a nossa vida melhorar. Virilha eletrista. Hoje trago alegria pra comunidade. Transmitindo paz, amor, também igualdade. E pros parceiros eu só peço a liberdade. Ô, mãe, calma que agora é só questão de um tempo. Pra ter uma casa, uma nave que corta o vento. E desse jeito a nossa vida melhorar. E me desculpa por não ter sido aquele filho perfeito. Que estudou, virou doutor, teve dinheiro. Mas sei que de mim ainda tu vai se orgulhar. Ô, mãe. Quando você chegou, eu já sabia ser mãe. Mas cada filho que chega é diferente. Te amo demais, do fundo do meu coração. Então pra conquistar. A fé no pai não vai faltar o recalque. Cuidado se não gostar. Ouve mais e fala menos. Desculpa e segue a muleta. Antes de vir criticar faz favor. Dá uma atenção na letra. Hoje o letrista voltou. E a letra é contra o sistema. Que só porque é o funk. Não ouve a letra e rejeita.